Fiz o meu exame em dezembro de 2013 e fui reprovada. Fui reprovada apenas com uma bomba, mas fiquei com medo de tentar novamente. Então comecei essa novena para me livrar dos medos, porque minha vontade era de ter minha carteira. Então ontem fui fazer minha prova e fui aprovada. E isso graças às novenas que eu faço com o Senhor sempre. Sempre escuto o Senhor, graça recebida, graça testemunhada. Amém. Deus abençoe, filho. Um abraço a Patos de Minas, esse povo querido que nos acompanha, todo o povo mineiro. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava. É como a chuva que lava. Marcos 6, 30, 34. É como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhes contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse-lhes: vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Foram então de barco para um lugar deserto a sós. Muitos ouviram partir e perceberam a intenção. Saíram então de todas as cidades e a pé, correram à frente e chegaram lá antes dele. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse sábado, Jesus tem registrado por Marcos um sentimento. Marcos registra o sentimento de Jesus de profunda compaixão. Você escutou, a multidão não dá sossego para Jesus. Em todo lugar eles iam para estarem a sós com o Mestre. Era difícil até tempo para descansar. Às vezes não tinham nem tempo para comer, tal era o afluxo de pessoas. A situação de abandono do povo sensibiliza profundamente Jesus. Daí se entende porque as pessoas corriam atrás de Jesus, porque tinham sede, fome. Sede de Deus, fome de dignidade. A atitude de Jesus está em espreita relação com o serviço do reino. O Mestre apresentou-se como grande líder da busca da dignidade humana e deu uma atenção especial aos sofridos, aos que estavam como ovelhas sem pastor. Senhor, manda teu Espírito e dai-nos sensibilidade. Dai-nos um coração capaz de tocar o anseio daqueles que mais têm fome e sede de Deus, e que nos coloquemos a serviço deles. Venham a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados, abatidos, venham a mim, eu vos aliviarei. Jesus é movido por compaixão. Jesus sente compaixão daqueles que sofrem. Como eu estou vendo a Maria José Mota Ruiz Garcia, de Adamantina, São Paulo, dizendo: sua bênção, Padre. Eu venho nessa hora da misericórdia clamar paz, saúde. O que está acontecendo na minha casa? Deus, derrame uma graça sobre meu marido, meus pais e meus filhos. Preciso da misericórdia de Deus. Maria José Mota Ruiz Garcia. É para você, filha. Ao olhar a hóstia santa, elevada no altar, não é apenas pão e vinho. É Jesus que ali está. É o Senhor que ali está. Movido de compaixão, joelhos eu me prostro. É Jesus que vai passar. É o Santo de Israel. É o Santo de Israel que faz santo esse lugar. É o Senhor que agiu e que age. Que me acolhe como seu doce amor. É o Senhor. Que tão perto eu posso tocar. Que tão perto eu posso tocar. É o Senhor que agindo em mim, em nós está. Agora vem a segunda parte que fala do Evangelho. Em pleno sábado, ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor, Jesus se deixa mover por compaixão. Ao olhar a multidão, como ovelha sem pastor, foi movido em compaixão. Que o convite então lançou. Vinde a mim, vós os cansados. Eu vos aliviarei. Este fardo que é pesado. Fardo tão pesado. Ah, Senhor, eu te entregarei. Senhor, te entregarei. É o Senhor, canta lá, vai. É o Senhor. Neste sábado, Deus nos abençoe, Deus nos proteja. Deus me acolha. Eu quero te tocar. Deus me acolha. Eu quero ser transformado. E tão perto eu posso tocar. É o Senhor que agindo em mim está. É o Senhor que agindo em mim. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, tocai naqueles que estão mais necessitados da vossa misericórdia. Tocai naqueles que sofrem, naqueles que estão no seu leito de dor. Jesus, o teu nome tem poder. Haja com misericórdia e compaixão. É o Senhor que está agindo pelas ondas do rádio. É o Senhor que está se manifestando. Obrigado, Senhor, pela cura, pela transformação. Obrigado, Senhor, porque a tua presença já se faz sentir no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Pegue essa água, tome, dê aos seus familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.